dança com asas nos pés, salta no escuro do céu. A vida é coisa que só ai bem amanheceu, canta. Nem todo sol despertou, puxa tua lira do chão. A vida é coisa que só ai bem amanheceu. A noite é morna, não vai chover. A lua mora dentro dos olhos teus. Lembra, lembra, lembra que o amor é tambor, é silêncio, vai. Silêncio, vai.